Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Fernando Pascoal, capelão do Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra. Diretor do Centro de Espiritualidade de São Tiago, assistente da Caritas Christi, assistente do Instituto Secular da Sagrada Família, assistente diocesano do Apostolado da Oração e assistente também diocesano do CPM da Diocese, na Diocese em Coimbra. Vamos dar continuidade a uma conversa que iniciámos no mês de setembro. Bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite. Uma saudação especial a todos os nossos ouvintes. Em setembro, quando conversámos, eu e o Sr. Padre Fernando Pascoal, começámos pela vocação. Ele contou-nos que foi um germinar muito suave aos 12 anos, mas que depois esse germinar teve mais força, sentiu mais e deu sim aos 19 anos em pleno percurso universitário. Conversámos também sobre o desprendimento da família, passando a ter muitas famílias e a viver para todas elas de uma forma diferente, a que chamámos naquele dia de radical. Escutar, ajudar, servir, o caminho que leva à felicidade e à santidade dentro do espírito vocacional. Sr. Fernando Pascoal, para ser ordenado, e nós ficámos em setembro neste ponto, para ser ordenado, o sacerdote teve que participar na Santa Missa. Eu confesso que não sei se essa é a primeira missa, penso que não, mas depois é uma outra, é que penso que é a primeira, mas também, o que importa ser a primeira ou ser a segunda, não importa. Tudo isto para dizer o seguinte: não era possível, penso eu, ser ordenado sem ter a missa. Eu outro dia disse-lhe que gostava muito de falar da vocação, que era um tema apaixonante para mim. A missa é um mistério. E se o Sr. Fernando Pascoal estiver disposto, vamos conversar um bocadinho, portanto, da Santa Missa, porque uma vez que ficámos praticamente aqui neste ponto. A missa em que foi ordenado foi o culminar de um desejo que tinha, portanto, em ser sacerdote. Ao celebrar pela primeira vez, ficou, tinha já o dom, através do sacramento da ordem, de fazer com que Jesus venha ao altar da celebração, emprestando-lhe a voz e emprestando-lhe o corpo, para se oferecer ao Pai por nós, uma vez que a missa é a paixão, morte e a ressurreição. Como é que foi essa primeira sensação? Quando é que estes quase 26 anos, desde esse dia 11 de dezembro de 1988, em primeiro lugar, bom dia ao Sr. Armando e a todos os nossos ouvintes, mas como dizia, quando já nesse dia, está longe, mas está tão próximo. Como referi também em setembro, é como se tivesse sido hoje esse dia da minha ordenação. E este é o mistério. Tanto o sacramento da ordem, como qualquer um dos outros sacramentos, mas de modo muito especial o sacramento da Eucaristia, é o grande mistério deste Deus, por nós se oferece, e por isso também o sacramento da Eucaristia é chamado o sacramento da caridade. O Papa Bento XVI tem precisamente um documento, uma exortação apostólica, em que fala da Eucaristia como o sacramento da caridade. Porque há esta oferta total e radical de Jesus por nós. E o sacramento da ordem é aquele que permite ao presbítero presidir à Eucaristia. Mas, desde que somos batizados, nós somos sacerdotes e participamos na Eucaristia. Aqui é mais esta função, como dizia o Armando, de nos entregarmos a Cristo para que Ele se sirva de nós, para que torne depois presente, pela ação do Espírito Santo, o seu corpo e sangue. Esta é a grande oferta que Deus nos faz no Filho Jesus, para nos podermos alimentar passo a passo do pão da vida, como Jesus mesmo nos diz, no capítulo 6 do Evangelho de São João, nesse bonito discurso do pão da vida. O pão que nos alimenta, que nos fortalece. De verdade, a Eucaristia em que foi ordenado, em que o Padre é ordenado, é a primeira Eucaristia em que consagramos com o Bispo que nos ordena. Mas depois a chamada primeira missa ou missa nova é, por norma, uma Eucaristia que presidimos, o Padre recém-ordenado, por vezes, e essa é que é chamada a missa nova, na paróquia de onde somos origem, ou a paróquia onde residimos. Mas eu, desde esse dia em que fui ordenado, nesse domingo, 11 de dezembro, todos os dias da semana, desde segunda até sábado, presidi a Eucaristia. Embora, depois foi no dia 18 de dezembro que presidi a Eucaristia e tive, de certo modo, duas missas novas neste sentido. Porque de manhã presidi a Eucaristia na igreja paroquial, onde eu fui batizado, onde eu pela primeira vez recebi o corpo de Cristo, na, como chamamos, a primeira comunhão, e onde também eu fui confirmado, quando eu recebi o sacramento do Crisma, embora já estando no seminário maior, no primeiro ano, mas foi lá na visita pastoral, que na altura o Sr. João Alves fez à minha paróquia, que eu fui crismado. E uma coincidência interessante, a padroeira da minha paróquia do Arcoço é a Nossa Senhora do Ó, e é precisamente o dia 18 de dezembro, é o dia de Nossa Senhora do Ó. E foi nesse dia que eu presidi a Eucaristia pela primeira vez na minha paróquia de origem. E depois à tarde, então no lugar onde reside a minha família, que se chama Grada, a 1 quilómetro de Barcoço, aí tivemos a grande festa da Eucaristia e depois também num convívio com pessoas familiares e amigos. Mas posso dizer, e ainda hoje considero, ainda hoje falava à tarde, que para mim que a Eucaristia é nova, porque é esta permanente entrega de Deus, porque não somos nós o Padre que fazemos a Eucaristia. É a Igreja que celebra a Eucaristia, que a torna presente, mas é sempre a ação do Espírito, que na sua permanente criatividade de amor, que nunca se repete, é sempre novo, o amor que Deus nos tem se torna presente. E, como eu dizia, nós emprestamos-nos, podemos dizer a Deus. E bom seria que nessas palavras de São João Batista, que cada vez fosse menos eu para que Cristo se tornasse mais vivo em mim. Como diz São João, que eu crescesse e que ele crescesse, que eu diminua e que ele cresça, era bom pudesse isso acontecer na minha vida. Vou-me esforçando, mas nem sempre, infelizmente, isso acontece, porque às vezes ainda são as coisas que estão em mim que prevalecem sobre esta grande dádiva de Deus. Senhor Padre Fernando de Pascoal, vou pegar aqui numa frase sua: está longe e está tão próximo. Penso que se referia à ordenação, e eu penso que isso é ótimo, porque pronto, é ótimo, é porque eu tenho bem presente, porque deseja, isso é um bom sinal. Relativamente a este grande mistério, pronto, que é difícil, e como mistério tem que ser mesmo difícil, porque se não fosse difícil, se a gente o entendesse, deixaria de ser mistério, que é assim que a gente costuma ouvir. Mas o difícil é, penso eu, que é a gente interiorizar, porque de facto Deus vem ao altar da celebração em cada missa pelas palavras que são do sacerdote e que a determinado ponto, não sei se são do sacerdote, acho que são de Jesus ou Pai. E pronto, nós ouvimos, mas eu penso que muitas vezes é mais um aspecto teórico. Eu estou a falar para mim, não estou aqui a querer acusar quem quer que seja. Portanto, às vezes é mais um aspecto teórico, ou como alguns dizem, é mais um aspecto intelectual, porque o difícil é a gente compenetrar-se, de facto, Jesus veio mesmo ali ao altar da celebração. Eu vou fazer o que parece para dizer. Creio que era o cura d'Ars que dizia: nem os anjos têm o poder que tem o sacerdote ordenado de poder, de facto, fazer, passo o termo, com que Jesus venha ali em cada celebração ao altar da Santa Missa, ao altar em que se está a celebrar. Mas isto, de facto, é uma realidade. Podemos ter dúvidas, podemos não ver isto apenas teoricamente, mas isto é verdade. Eu vou dizer aquilo que há poucos dias eu li. Mesmo há poucos dias, muitas vezes, e infelizmente, por atos satânicos, acabam por ser roubadas sagradas hóstias. Exatamente, e esse documento dizia, referia-se, portanto, a um caso dos Estados Unidos, e que o bispo ou o cardeal, já não posso utilizar, ele dizia exatamente isso. Até o próprio Satanás sabe que está ali Jesus Cristo, porque se não soubesse, também não queria as hóstias por nada. E depois dava um exemplo. Eles querem as hóstias, as sagradas hóstias, portanto, dos católicos, mas já não querem dos luteranos, já não querem de outros, porque realmente Jesus não está lá. Agora, a verdade é esta, quer dizer, se a gente conseguisse interiorizar, isto é uma felicidade, até porque, pronto, estamos a falar de um tema que se calhar é maçudo, não é? E que as pessoas dizem, mas pronto, eu não entendo, a mim não me diz nada, acho que os jovens muitas vezes dizem isto, mas a verdade é esta, quer dizer, realmente, se nós estivéssemos, se interiorizássemos bem, a missa é de facto uma oração, desde o princípio ao fim. É a maior oração da Igreja. Toda a celebração da Eucaristia é ela uma oração. Claro que depois tem muitos ritos, mas toda ela é oração. E como dizia o Armando, é pena que muitas vezes não estamos devidamente interiorizados nesta grande comunhão com Cristo, para podermos saborear toda a riqueza da Eucaristia. Essas palavras que dizia do Santo Cura d'Ars, do São João Maria Vianney, é uma realidade. E costuma-se dizer na teologia que o padre, quando preside a Eucaristia, está in persona Christi. Portanto, está em nome da pessoa de Cristo, está ali a fazer as vezes de Cristo. Mas o Cristo verdadeiramente torna-se presente também na Assembleia, na palavra que escutámos, e depois realmente presente no mistério do sacramento, na Eucaristia. E por isso é que a Eucaristia é o sacramento, a celebração que estamos a realizar. A Eucaristia é o Cristo que recebemos em comunhão. A Eucaristia é o Cristo que permanece no sacrário. E esta é uma unidade que é exclusiva da Igreja Católica. Todas as outras realidades eclesiais, todas as outras igrejas cristãs, não têm a reserva eucarística como nós temos, e que também durante muitos séculos não tivemos. Mas, precisamente, a Igreja, assistida pelo Espírito, foi sentindo ao longo dos séculos esta necessidade, e o próprio Deus, na revelação que fez a algumas pessoas particulares, foi sentindo a necessidade de estar connosco, e para que nós, Igreja, pudéssemos caminhar animados por esta força. E temos esta graça, e falou aí que eu sou o diretor do Centro de Espiritualidade de São Tiago, que já nos referimos em setembro, que o Sr. Dom Albino reabriu a Igreja de São Tiago no dia 17 de janeiro de 2007, onde passei a estar há algum tempo. Mas agora, e refiro, penso que já referi atrás, mas volto a referir porque é uma graça grande para a Diocese, e toda a Diocese tem que se sentir empenhada nesta ação que o Sr. Dom Virgílio, no dia 10 de janeiro de 2013, iniciou com esta adoração na Igreja de São Tiago, desde todos os dias, das 8 da manhã às 8 da tarde, das 8 às 20 horas, e que eu mantenho a esperança, possamos vir a ter as 24 horas para o futuro. E é uma grande graça podermos ter a Eucaristia para adorarmos, para de junto de Jesus a Eucaristia nos podermos sentir também nele mais próximos do Pai. E esta é uma graça que é especificamente da Igreja Católica. Aqui é sempre o mesmo problema. Quando nós vamos ali na rua, na Freira Borges, ou na Sofia, ou ali perto, ou noutra local, ali perto de Santiago, e quem diz, ali diz nas nossas localidades, portanto, na minha terra, na minha paróquia, portanto, todos os anos há um dia que é destinado, portanto, à exposição do Santíssimo, e que fica talvez 12 horas, ou aproximadamente 12 horas, é de manhã, começa com a missa, pronto, enfim, descaradamente é mais, há umas 15 horas ou por aí assim. Isto é porque realmente a gente sabe de teoria, mas se interiorizasse, soubesse que Deus que estava ali, aquilo que é tudo, não é? Nós íamos, nós corríamos. Agora, quando dizia corria, ocorreu uma coisa, e vou citá-la. Estamos a gravar este programa no Carmelo de Coimbra, no Carmelo de Santa Teresa. O Carmelo, creio que foi instituído por Santa Teresa de Ávila. Mas eu vou falar na outra Santa Teresa, que aliás falámos em setembro dela. Portanto, na Santa Teresa de Menino Jesus, portanto, a que eu chamo de França, aquela... Como é? Lisieux. Lisieux, exatamente. Eu creio que a frase é Santa Teresa de Lisieux, que ela dizia assim: se as pessoas soubessem o valor da missa e quem está na missa, era necessário que cada igreja tivesse polícia, porque era tanta gente a querer entrar que, se não houvesse ordem, as pessoas entravam mas depois não conseguiam sair. Era uma desordem. Acredita nisto, não? Internamente acredito, mas porque a verdade é que o mistério da Eucaristia é este Deus plenamente presente, mas como Deus faz tudo de um modo tão simples e humilde, passa despercebido. É como a ação permanente de Deus na criação do universo, porque tudo o que existe hoje, e tanta maravilha que hoje se dá a tantos níveis da ciência, da tecnologia, a todos os níveis, tudo tem por trás a ação primeira de Deus. E, no entanto, as pessoas atribuem-se a si as descobertas, as grandes coisas, tudo o que se faz, as pessoas, por norma, atribuem a si o que vão fazendo. Mas por trás de tudo isso está esta ação benfazeja de Deus, numa eterna criação. E nós nem nos apercebemos nisso. A Eucaristia passa um pouco nesse sentido. Este grande dom de Deus, que é uma oferta constante, mas no silêncio do amor. E, por norma, quem ama não faz barulho. Agora, não haja dúvida que o amor é a única realidade que verdadeiramente poderá mudar a história. Não há outra maneira de os homens e das mulheres se sentirem felizes a não ser vivendo amando. E, por isso, quando não amamos, não estamos bem connosco. E depois, muitas vezes, criamos guerras à nossa volta porque não estamos bem connosco. E a Eucaristia é esta grande, podemos dizer, oportunidade que temos de mergulharmos constantemente neste mistério de amor e de vida, que é Jesus presente no meio de nós. É tão difícil ser normal. Queimar, vida normal é tão ideal. pesa mais. A luz é PT, o gás é DP. A luz é PT, o gás é DP. O lixo é TV, mas não sei o quê. Mas se continuar assim, fico por cá até ao fim. Isto é o paraíso, eu quero. Ficar tudo igual. Isto é o paraíso. Eu quero a vida normal. Sonhar não é preciso, se é para ficar tudo igual. Paraíso à beira. Conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radioboanova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre Fernando Simas Pascoal, capelão do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra. Estamos a dar continuidade a uma conversa que iniciámos no mês de setembro. Temos estado a falar sobre a Eucaristia, uma vez que iniciámos a conversa falando da ordenação do Sr. Padre Fernando Pascoal, exatamente para ser ordenado tinha que ser na Eucaristia. Sr. Fernando Pascoal, eu tenho ouvido isto várias vezes, até já o tenho dito aqui. Alguém um dia me disse, por mais coisas belas, interessantes que a gente faça no mundo, e a gente faz muitas, também faz muitas asneiras. Nós, pronto, somos limitados, temos pés de pasto, pés de barro, e Jesus que sabe que assim é. Mas, portanto, mas também fazemos muitas coisas boas. E por melhores coisas que tenhamos feito, alguém disse que nada, nada, nada é tão importante como assistir a uma única missa. Que lhe parece? É como se estivesse. Agora, se participarmos na Eucaristia como estamos a fazer, aí se acredito que não há nada que iguale esse valor. Agora, também sabendo que a Eucaristia temos que continuar na vida. Como nos dizia o Santo Padre, o São João Paulo II, nós comungamos a Eucaristia ao contrário dos outros alimentos que se transformam em nós. A Eucaristia comungamos-la para nós nos transformarmos naquele que comungamos. E, portanto, a vida daquele que comunga cada vez mais devia ser uma vida como a de Cristo. Fazendo os pratos, como dizia o Armando, é verdade. Mas sabendo que vamos, pela ação do Espírito que em nós vai atuando, se formos comungando, então podemos dizer, podemos ir cristificando, tornando-nos mais aquilo que somos, porque nós só somos filhos de Deus Pai no Filho único Jesus. E lá está, existimos para sermos iguais a Ele. E este é um processo de toda a vida. Sr. Padre Fernando Pascoal, em Bento XVI, quando era Papa efetivo, não sei se este termo é correto, pediu aos sacerdotes para celebrarem bem todos os dias, mas para ajudarem os leigos a participar bem na Santa Missa. Porque se trata de um mistério, não é fácil, se calhar, ajudar os leigos a participar bem. O que é que lhe parece? Claro que se nós vamos envolvidos meramente numa certa rotina, se participamos na Eucaristia, e por vezes ainda assim se ouve, já não tanto, mas ainda se ouve às vezes, para cumprir o preceito da missa dominical, já é alguma coisa, mas é pobre. Agora, claro que é grande ação, mas também começa pelo próprio padre. Porque também o próprio padre que presida a Eucaristia está a rezar com a Assembleia. E se o padre está a presidir a Eucaristia, mas desculpe o termo que vou usar, como que a fazer um frete ou de fugida, isso não ajuda a Assembleia a rezar. Porque muito da participação da Assembleia depende do modo como aquele que preside a ela preside e do modo como reza com a Assembleia. Claro que isso não dispensa que não haja toda uma formação de ajudar os leigos a fazerem a experiência do encontro com Deus. Porque a Eucaristia e a participação nela será sempre beneficiada e será mais plena se é preparada por aqueles que nela participam. Porque se vamos ali só, entre aspas, para adiar um recado, ou como às vezes acontece, as pessoas chegam lá quase só na hora da comunhão para comungar e ir embora, atenção, já é muito importante a comunhão que recebo, Cristo que recebo em comunhão. Mas esqueço de uma outra dimensão. A Eucaristia é um todo. Desde os ritos iniciais até ao final, como há pouquinho dizíamos, toda ela é oração. É a Igreja que celebra, é o encontro de comunhão. E mesmo aqui, agora, um parênteses, o modo como a própria Assembleia está deve ser o sentido de comunhão. Quando numa Assembleia umas pessoas estão de pé, outras estão sentadas, outras estão de joelhos, não está a ser a expressão daquilo que está a fazer a comunhão. Claro, se há uma pessoa que não pode estar de joelhos ou estar de pé porque está doente, não pode. Agora, é importante que os próprios ritos celebrativos sejam vividos em comunhão por toda a Assembleia. E lá está. Isto exige, então, uma formação. Porque para que a Assembleia saiba também este nível e expressar a posição do corpo, que também reza o próprio corpo e se manifesta. Isto exige uma formação constante. Sr. Padre Fernando Pascoal, enquanto falava, eu fui aqui escrevendo naquela folha de papel branco que costumo ter comigo. E pronto, achei interessante aquela parte que disse e depois até escrevi. Portanto, a melhor catequese sobre a Eucaristia é a forma como o sacerdote celebra. Não sei onde li isto, mas li isto há anos. Portanto, no fundo, vai ao encontro do que acabou de referir. Depois disse ajudar os leigos, portanto, a fazer um encontro com Deus. Ocorreu-me que o Papa Francisco, creio que foi no dia 31 de agosto, que eu vi um documento dele em que ele dizia: pronto, isto dá pena porque hoje os leigos já não são sal. Não sei se viu esse documento, se não. E ele dizia: estamos como que a aguar os mandamentos, estamos como que, portanto, estamos sem vida ativa no aspecto religioso, e quando se está a aguar, isto são palavras do Papa Francisco, isto fica um pouco como o vinho, quer dizer, a gente nem já nem sabe se isto é vinho ou se isto é água. E eu achei isto de facto interessante, porque realmente, sem querer magoar, sem querer faltar à caridade, mas quer dizer, a verdade é que nós vivemos num mundo, e é pena, porque a felicidade vem-nos de Deus. Digam o que quiserem, nós podemos ir a um bom banquete e vivemos muito alegres. Se calhar passado um bocado somos tristes porque comemos mais ou comemos demais. Mas quer dizer, a felicidade de Deus ninguém não a consegue tirar. E é pena porque nós vemos na nossa cidade, a cidade está triste, as pessoas andam tristes, as pessoas magoam-se, as pessoas no aspecto do casamento divorciam-se, separam-se, quer dizer, E eu, de outro dia, eu estava no escritório e um senhor que eu não conhecia entrou e eu conhecia a pessoa que estava e ele dizia, isto está uma miséria. E eu disse, olha, realmente isto está assim, de facto, mas isto é a ausência de Deus, porque ele calou-se, eu não sei qual era. Pronto, a maneira de ser dele também pouco importa, mas quer dizer, é exatamente isto. O problema está na ausência de Deus, porque se nós levássemos mais uma vida com Deus, não quero dizer que a gente não fizesse as veias, claro que faríamos, mas era diferente. Tudo se tornava diferente. Agora, a verdade é esta, é que as pessoas também não querem. O Papa, nesse momento, 31 de agosto, dizia, quais são os leigos que, quando vão de férias, levam um missal, mesmo que seja assim um pequenino do bolso, ou quando vão de fim de semana, ou quando vão passar uns dias ao outro lado. E de facto, se a gente perguntasse isto publicamente, pronto, alguns levam, mas mais de 90% estou convencido que não levam. E pronto, e quando assim é, de facto, nós vemos a nossa sociedade está descambada, porque é isto. Creio que era Bento XVI que dizia que esta fé, se não for aprofundada, que toda a Europa, parte da Europa, certamente que deixará de ter cristianismo. E hoje, quando nós vemos países como a França, a Holanda e a Bélgica, e este já numa primeira linha, eles, sei lá, daqui por algum tempo, se calhar são mais islâmicos do que propriamente cristãos. E isto dá pena, mas está tudo nas nossas mãos. Agora, pronto, se a gente não quer, paciência. Só para terminar, aquilo que há pouco referia, porque eu é que estou a falar também muito, e não deve ser. Disse que, pronto, há muitos leigos que chegam à missa, se calhar, perto da comunhão. De facto, é pena. Dá pena. Não digo que seja perto da comunhão, mas, quer dizer, dá pena chegar tarde. Porque, quer dizer, eu acho que é muito bonito nós chegarmos 3 ou 4 minutos, ou 5, antes do celebrante. Porque naqueles 3, 4 minutos nós podemos pedir imensas coisas para nós e para os outros. E quando o celebrante chega, que representa Cristo, nós levantamos, não é? Pois levantamos. Portanto, ele representa Cristo. Ora, se a pessoa ainda lá nem está a perder já uma fase, não é? E ao pensar nisto, pensei nos noivos, no dia do casamento. Pronto, o noivo normalmente é o mártir, chega e tem que esperar muito tempo pela noiva. Portanto, isto, e eu comparava isto em comparação, esta fase, quer dizer, se nós não estamos antes, é como dar-se o inverso em relação aos noivos, é aparecer a noiva antes do noivo, não sei, olha, pronto, disse aqui algo disparado, senão a minha intenção não era essa, mas pronto, é reavivar isto. Para muitos, também me dá a impressão que a missa é mais um ato social do que outra coisa, o que lhe parece? Não digo propriamente a Eucaristia hoje como ato social. E é mais uma dimensão que focou aí, às vezes o casamento e até às vezes o próprio batizado, festas da primeira comunhão, que hoje, atenção, é importante também a festa, mas às vezes pega-se na dimensão do sacramento como que o motivo para a festa. E perde-se a densidade e a profundidade, a riqueza do encontro com Deus. Propriamente hoje, a nível, não vejo muito, claro que infelizmente podemos dizer às vezes algumas efemérides a vários níveis ainda são marcadas pela missa, pela Eucaristia, mas penso que já não vai tanto neste sentido. Agora, havia aí uma realidade que há pouquinho o Armando focou e que é fundamental, essa questão de ir uns minutitos antes para nos prepararmos, recordando aqui este texto bonito de Saint-Exupéry no Príncipezinho, Raposa, no diálogo com o Príncipezinho, dizia-me, se eu souber aquelas tubães, eu começo a preparar-me. E esta é a realidade. Se eu quero um encontro bem feito com Jesus, com o meu Deus, preciso de o preparar. E a Eucaristia é, por excelência, a oportunidade do melhor encontro. Claro que nós, sempre que rezamos individualmente, em casa, de um modo pessoal, estamos a encontrar-nos com Ele. Mas a Eucaristia é, de um modo muito especial, esse momento do grande encontro. Eu há pouco, quando me referia, pronto, no aspecto social, é quando vejo, pois, que eu já tenho verificado às vezes isto. Pronto, se calhar isto também não representa o social, mas há pessoas que vão para a igreja, estão todo o tempo a mascar pastilhas, entram a mascar pastilhas e saem a mascar pastilhas. Portanto, eu penso que isto não é. É de quem não tem a noção de facto de onde está. Eu já vi uma vez, isto foi no Algarve, uma pessoa, nessas circunstâncias, que, pronto, meteu-se também em fila da comunhão e disse: e agora como é que ele vai fazer? Portanto, será que tira a pastilha? Será que não tira a pastilha? Mas pronto, também. Isto é para dizer. Pronto, a forma também como muitas vezes as pessoas se apresentam, penso que também esquecem ou não sabem. O ato em questão, eu aqui há tempos ali num livro da Jacinda, que ela dizia: se as pessoas soubessem o que é a eternidade, não andavam assim, e dizia, vestidas, não é? Mas também não é só o andar vestidos, é, pronto, a forma, a falta de silêncio, acho que, pronto, há que ter mais um bocadinho de cuidado. O cardeal, eu tenho aqui, o cardeal Eugênio Salles dizia que o silêncio e o vestuário devem ser condizentes com quem tem fé, mas também para aqueles que não têm fé, por uma questão de respeito com o lugar sagrado. Portanto, isto no fundo acaba por ser para todos, mas muitas vezes, pronto, a gente omite. Hoje chego mais tarde a casa, porque esta noite vou ficar a beber. Finalmente dei-me conta de que é preciso viver, levar a vida com toda a calma, pensar naqueles que nos fazem sorrir, deixar para trás o que não me faz falta. Vou animar a malta, vou-me divertir. Talvez o filme ainda esteja a meio, há muito para ver. Escolho o enredo que julgo ser certo, sigo em frente. Tela branca à minha frente, onde posso e quero pintar as minhas cenas, todos os temas, os meus dilemas, todos os olhares. Nem tanta dor, tanta festa, estamos todos a representar. No fim de contas, aos olhos dos outros, posso fugir, mas não me posso esconder. Esteja a meio, há muito para ver. Escolho o enredo que julgo ser certo, sigo em frente. Não tenho nada a perder. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, através da Rádio Bonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento, conversamos com o Sr. Padre Fernando Simões Pascoal, capelão do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra. É também diretor do Centro de Espiritualidade de Santiago, assistente da Caritas Christi, assistente do Instituto Secular da Sagrada Família, assistente do CPM na Diocese de Coimbra e também assistente da, como é que é, do, da oração, apostolado da oração. Portanto, estamos a dar continuidade a uma conversa que iniciámos no mês de setembro. Temos estado a falar da Eucaristia, mas temos que dar um salto, porque isto é um tema pesado, e vamos, portanto, dar um saltito para outro ponto. Senhor Padre Fernando Pascoal, depois dessa missa, depois de ser ordenado, por onde é que passou? Em que serviços é que esteve? Estive já em muitos serviços nestes 26 anos de padre. Comecei a minha ação pastoral com a responsabilidade da pastoral dos jovens na diocese e com isso também ligado à pastoral do ensino superior. Depois, passado pouco tempo, também com os escuteiros, fui assistente regional durante um ano e meio, pouco mais, ligado desde muito cedo à formação também dos padres no Seminário Maior, primeiro colaborando na direção espiritual, e 3 anos depois de ter saído, em 91, fazendo parte mesmo da equipa formadora, como se chama, como prefeito, onde estive durante 5 anos. Depois passei pelo Seminário Menor da Figueira da Foz, também com a responsabilidade do seminário. Durante todo este tempo mantive uma ligação a um movimento com jovens, com convívios fraternos, onde só deixei essa ligação em 2011. Também um trabalho que ainda mantenho hoje, com menos presença, com as irmãs adoradoras, que trabalham com mulheres vítimas, podemos dizer, da prostituição. E desde 90 que mantenho esta ligação às irmãs adoradoras e às raparigas com quem trabalham nos diferentes projetos que contendo na nossa diocese. Depois tive, depois de ter estado um ano no seminário da Figueira da Foz, no seminário menor, onde fui também ligado à Misericórdia como capelão, estive 3 anos em 5 paróquias ali na zona de Penela. Depois vim para a igreja, já referi isso, penso que em setembro, vim em 2000 para a igreja de Santa Cruz, mais para poder estar disponível para atender, para acolher, para escutar as pessoas e para que aquelas que quisessem celebrar de um modo, entre aspas, mais profundo o sacramento da reconciliação, o pudessem fazer. No entanto, tive que me ligar à pastoral, também paroquial, lá na paróquia de Santa Cruz. E depois, mesmo 2 anos, estive como pároco em Santa Cruz. Com o Sr. Albino chegámos à conclusão que era necessário sair da paróquia de Santa Cruz para me dedicar mais a este trabalho de acolhimento, de atendimento às pessoas. Isso aconteceu quando saí de Santa Cruz em outubro de 2006 e em 2007, como já referi, foi aberta a Igreja de São Tiago, com o Centro de Espiritualidade de São Tiago, como o Sr. Albino lhe quis chamar. E durante estes anos, com várias outras atividades, mas permanece muito a minha ação, fundamentalmente, de escuta das pessoas. De acolhimento, de escuta, de celebração, seguramente, da reconciliação, de formação, muito na linha humana ou espiritual, porque também já referi em setembro, muitas vezes falta-nos homens e mulheres a sério para termos depois cristãos a sério. Aquilo que há pouquinho referia, e o Papa Francisco, não só aos leigos, a nós padres, aos religiosos, aos consagrados e consagradas, eles têm precisamente estado sempre a questionar do modo como vivemos a nossa fé. que nos falta muitas vezes esse vigor de ser fermento, de ser sal, de ser luz, e nos deixamos perder no meio da massa. E por isso, como cristãos, não somos aquilo que devemos ser. E o Papa Francisco tem-nos questionado muito, a todos nós, mesmo nós padres, e não só, mesmo até aos próprios bispos. O Papa Francisco tem aquela exortação a exortação apostólica da Evangelii Gaudium, precisamente, nos põe a todos nós em confronto e para nos auto-questionarmos do modo como vivemos a nossa condição de cristãos, seja como leigos, seja como diáconos, como padres ou como bispos. E o Papa tem esta coragem e ousadia de nos estimular a todos. Porque temos a graça de termos o Papa Francisco, um homem muito simples, que nos pede para orarmos por ele, porque ele próprio se sente limitado e a precisar da nossa oração. Isso nos faz a todos caminhar com certeza, com um entusiasmo maior, mas ao mesmo tempo com esta atitude de um permanente questionamento, para podermos discernir de um modo mais lúcido, abertos ao Espírito, aquilo que Deus nos pede em cada momento para sermos. Levantou aqui uma questão, eu não tencionava colocá-la, mas vou aproveitar assim a deixa para dizer, pois os Papas têm referido que os sacerdotes deviam ler pronto, os documentos que saem do Papa, aquela instrução do Missal Romano, para depois poderem transmitir. Eu fico, como leigo, não sei, não vou acusar ninguém, mas fico como leigo com a impressão, em face do que vejo, muitas vezes até nas próprias celebrações, que pronto, as pessoas não fazem por mal, mas dá a impressão que, ou por muitos afazeres, ou porque não têm acesso a estes documentos, ou porque têm dificuldade em os arranjar, ou porque não se apercebem, porque quem está numa aldeia, numa paróquia, às vezes está um pouco isolado, penso eu, e se não houver alguém que lhe vá fazendo chegar a alguns documentos, eu penso que muita coisa que vem pode passar ao lado. E depois nota-se que, em algumas atitudes que se tomam, está em completa contradição com o que está definido. Eu vou dar um exemplo, não vou dizer quem, mas pronto, o que está previsto é que o sacerdote, no momento do abraço da paz, não saia do presbitério. Pronto, eu ainda há pouco tempo via, aqui em Coimbra, um sacerdote, pronto, que saiu do presbitério e cumprimentou as pessoas que estavam nas primeiras cadeiras. Mas pior do que isso, além de já estar em contradição, pior do que isso, é que começaram com o que segue imediatamente, que é o Cordeiro de Deus, que é um momento tão importante, e ele, em vez de voltar ao presbitério, ele continuava ali com a mão no ar a dizer a Deus cá para trás para as pessoas. E eu disse, meu Deus, de facto, ou não leste os documentos, ou então só se as pessoas pensam que desta forma cativam. Mas a verdade é que também penso que a celebração da Eucaristia não é propriamente para fugir ao que está previsto, porque, do contrário, penso que é pior emenda do que o soneto. Mas isto foi apenas uma parte, não tenho assinado chegar a este ponto. Para além de vir aqui, onde estamos, portanto, no convento do Carmelo, apercebi-me que outro dia também fui à Aruca, também lá um outro convento. Também é das Carmelitas ou não? Não, já é outro assunto. O convento de Aruca está neste momento desativado. Portanto, o convento de Aruca é da ordem de Cister e foi desativado em 1834, não foi nessa data, aí foi, podemos dizer, com uma lei de 1834, os mosteiros e conventos masculinos tiveram que desaparecer automaticamente. Os femininos, que era o caso da Aruca, desapareciam quando morresse a última religiosa. E precisamente foi o que aconteceu ao convento de Aruca. Está lá, sepultada a beata Mafalda, precisamente irmã de duas que estão sepultadas, duas beatas também portuguesas, irmãs dela, portanto, que estão sepultadas aqui no Mosteiro do Orvão, a Santa Teresa e, chamamos Santa Teresa, mas a Beata Teresa e a Beata Sancha, fundadora do Mosteiro aqui de Celas, em Coimbra. São três irmãs bem-aventuradas, celebradas a 20 de junho. Sr. Padre Fernando Pascoal, o nosso tempo vai passando e nós estamos praticamente no fim. Creio que lhe vou colocar a última questão, e que é a seguinte. Enfim, não digo para todos, mas para muita gente, o tema diabo, Satanás, era quase como que um tabu. Embora os papas falassem nisso com muita frequência, então este tem falado com muita frequência acerca do diabo. E parece que, infelizmente, cada vez com estes jogos que se fazem ou que alguém faz, jogos satânicos, parece que cada vez ele fica um pouco mais ativo. O padre Sousa Lara diz que era importante que houvesse mais exorcistas. O que é que lhe parece? Eu aceito, não é? Eu aceito que haja muita ação do demónio e do diabo. Agora, exorcistas, para mim não, porque eu penso que aí há toda uma confusão grande na minha maneira de olhar. Agora, claro que o diabo do demónio existe. Existe a sua ação em nós. Tudo aquilo que nos divide, porque diabo, demónio tem a mesma origem, divisão. É o que significa. Portanto, quando nós não amamos, que é aquilo que nos unifica e cria comunhão, estamos a deixar-nos arrastar pela ação do demónio, daquele que divide. E por isso nós ficamos divididos. Agora, não é propriamente porque eu, para mim, não há questão dos exorcismos, não quer dizer que em casos excepcionais não possa ser necessário haver alguns exorcismos. Agora, a maior parte das situações são muitas vezes problemas de falta de fé, problemas de ordem psicológica, e que nós hoje há outras maneiras de trabalhar com mais, porque às vezes podemos aparentemente fazer o exorcismo e a pessoa fica boa, mas passados uns tempos volta ao mesmo. Portanto, sinal de que não é propriamente um problema meramente do demónio que está ali. É, muitas vezes, um problema de doença psíquica ou de doença do foro, muitas vezes até relacional, afetivo, que ali se mistura e que muito se pode hoje trabalhar de outro modo daquilo que era trabalhado há séculos atrás, porque há aqui um avanço enorme da psicologia e que ainda não entrou muito na nossa Igreja este avanço extraordinário desta ciência moderna, porque é, no fundo, podemos dizer, do século XIX, em finais do XVIII, a psicologia, e que nos falta muito hoje aproveitarmos e tornar acessível ao comum das pessoas toda a riqueza do avanço da psicologia, e que se pode trabalhar muito neste sentido. E nós, a nível da Igreja, por vezes ainda temos alguns medos a esse nível, porque não tornamos presente e de um modo acessível às pessoas. Que vão gritando, algo vai ceder. Debaixo do meu teto vivo o céu e o inferno, prazer e a dor. Sinto que estou tão perto, mas afinal é tão longe e é bem melhor perceber que o meu nome é o homem. Pranto de não me conhecer, dizer-me mim mal é o óbvio, sem me perceber. E a mim não me interessa porquê, mas o mal que me faz eu não sei perceber. Passo a vida depressa e essas palavras do mal não me vão abater. vou brilhar, vou conseguir voar. Eu sei que só por mim eu vou brilhar, vou conseguir, yeah. Faz sofrer, e mesmo sem querer ouço as falas, não quero ter que dizer, e nada mais me interessa, é só querer entender que eu mais posso fazer. O alvo do meu corpo é só mais um pedaço com que aprendo a viver. Chegou mesmo ao fim, eu agradeço-lhe mais esta conversa para os nossos ouvintes e para mim, de modo particular. Espero ainda numa próxima voltar a conversar consigo, até porque pronto, gostava de falar do CPM como assistente e outras coisas assim. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.